Atenção em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Gente, acabou a Copa, vamos trabalhar? Vamos garrar? Hã? Eleição? Não, eleição é dia 5 de outubro, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, já festamos demais. Gente, nós precisamos trabalhar. O Brasil parou 30 dias, nunca vi isso. Não tem país que aguenta um trem desse, não, né? Então vamos trabalhar, né? Vamos lá, vamos agarrar. A discoteca do Cleitão traz hoje pela primeira vez o cantor Pique Massaro. A Faculdade da Música apresenta os mestres Zezé de Camargo e Luciano. A frase irretocável é da sabedoria popular. A oração, oração muito bonita, o poder supremo. A dica de hoje, o meu amigo Zé dos Passos, lá de São Francisco, nas Minas Gerais, me mandou um alerta aqui e pediu que eu fizesse um apelo. O Rio São Francisco está secando. É verdade, é. Então, daqui a pouquinho, a dica vai ser essa, né? No Cantinho do Rei, Maria Bethânia vai recordar um grande sucesso gravado pelo Roberto Carlos. Você lembra dessa música aqui, ó? Pena Branca e Chavantinho, Vaca Estrela e Boi Fubá, trem bonito, né? Tem música nova de Zé Mulato e Cassiano, música nova de Wellington José, tem música nova do Gabriel Gava, tem muita moda boa hoje no programa, né? Eu começo trazendo aí Rodrigo Matos e Praiano, Bebê, Pitá e Chorar. Saí procurando um boteco, um bar que não tenha hora pra fechar. Hoje eu tenho motivos de sobra, quero encher a cara até o dia clarear. Dinheiro não é meu problema, pago a despesa se alguém for comigo. Pra beber, pitar e chorar, em qualquer lugar aparece um amigo. Se acaso eu derrubar a praça, motivo é despeito, saudade e paixão. Mais um gole pra esquecer aquela que fez um flagelo no meu coração. Hoje eu grito e dou um muro na mesa, é quase certeza dela não voltar. Quando um homem sofre apaixonado, o remédio é beber, pitar e chorar. Quando um homem sofre apaixonado, o remédio é beber, pitar e chorar. Aô, Praiano, essa aqui é pra quem tá derramado demais. É isso aí, Rodrigo. O negócio é beber, pitar e chorar. Queria fazer o que faço, mas esse despeito precisa afogar. Certamente serei criticado, se estou derramado não posso negar. O desprezo arrebenta o peão, não tem coração que possa aguentar. Hoje eu quero enxugar o litro, preciso beber, pitar e chorar. Se acaso eu derrubar a praça, motivo é despeito, saudade e paixão. Mais um gole pra esquecer aquela que fez um flagelo no meu coração. Hoje Hoje eu grito e dou muro na mesa, é quase certeza dela não voltar. Quando um homem sofre apaixonado, o remédio é beber, pitar e chorar. Quando um homem sofre apaixonado, o remédio é beber, pitar e chorar. Rodrigo Matos e Praiano, Bebê Pitar e Chorar, para Ailda Fortunato, do Gama, no Distrito Federal. Ela que curte o nosso programa pela 103,1 FM aqui do Gama. E ela chega para fazer parte do nosso Facebook. Ailda, um beijão para você, seja muito bem-vinda. Os meus afilhados Eliane e Samuel, vou te procurar. Falta dele. Nessa hora bate desespero. Ainda tem seu cheiro. Quero estar com ele. Será que tá se divertindo com os amigos? Sozinho, naquele mesmo barzinho. Lembrando onde tudo começou. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, vou te procurar. Pro Daniel Coelho, de Brasília, meu novo amigo do Facebook. Ele tava na fila do perfil 1, saiu uma pessoa, ele entrou no meio, né? Você é o 5 mil, viu, Daniel? Um abração pra você, seja muito bem-vindo. Ed Marques e Alessandro, Amanhecer no Sertão. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Pessoa simples e humilde coração, cuida da terra, semeando a esperança. ainda criança, quando pega um violão. Sua casinha, um ranchinho beira-chão, clarão da lua ilumina a escuridão. É madrugada, amanhece, o galo canta e o caboclo se levanta, faz a sua oração. E o cantar dos passarinhos invernando-se nos ninhos, na mais linda sinfonia. Como é linda a natureza, Deus preserva essa beleza, o sertão é alegria. Não há, não há, não há céu estrelado como este do sertão. Não dá, não dá, não dá pra descrever as coisas belas desse chão. Invernando-se nos ninhos, na mais linda sinfonia. Como é linda a natureza, Deus preserve essa beleza, o sertão é alegria. Não há, não há, não há céu estrelado como esse do sertão. Sucessos de Ouro, Canções que o Coração Não Esquece, da discoteca particular do professor Júlio César Rezende, meu assessor para assuntos de modas bonitas, Ed Marques e Alessandro, Amanhecer no Sertão. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Atenção, senhores contratantes de todo o Brasil. Vocês planejam um evento, a RBM Música leva a alegria dos seus artistas. Ligando 61998136601, 61998136601, você leva para sua cidade o show de Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino e Amado Batista. É só ligar 61998136601, o e-mail é rbmmusica@gmail.com. Eles estão de volta, os irmãos Bob Robson, música nova, Me Liga. Me liga, me liga, me liga, oh, oh, oh, oh, oh. Me liga, me liga, me liga, por que você não liga? Cerveja de balada ou vida louca, meu negócio é azaração e gosto de beijar na boca. Mas por você eu mudo, te mando flores todo dia e não vou mais na balada e abandono a academia. E não vou mais na balada e abandono a academia. Me liga, me liga, me liga. Me liga, porque você não liga?

A sutileza é o que ele sempre busca. Às vezes anda de fusca, mas tem carro importado. A humildade em cada rosto é estampada. Se é dono de boiada, só diz que tem um voo. Mas pra botar um conterrâneo na carreira, é só rolar um queijo, ele despenca na ladeira. Então eu pergunto, moço, me responda por favor. Será que você sabe de qual estado que eu sou? Então eu pergunto, moço, me responda por favor. Será que você sabe de qual estado que eu sou? Cantando os costumes, as coisas e o estilão de vida do povo de Minas Gerais, Cleiton Aguiar do Pedro José, Uai Sou. A sugestão do Beijar, música nova de Gabriel Gava, Reamar. Uou, uou, do mesmo jeito que o sol sente falta da lua, eu ando sentindo tanta falta sua. Até dividindo mesmo o céu, até parece que o vento espalhou o nosso amor, que feito brasa quando apaga foi perdendo a cor. Cadê o nosso amor? E que mesmo quebrado pode ser consertado. A gente cria, dá um jeito, inventa uma maneira de se reamar. Oh, oh, oh, junta aqui o seu corpo no meu, fala em meu ouvido que ainda sou seu. Só seu amor. Cê sabe que essa vida é passageira, que guardar amor pra depois é besteira. O coração não gosta dessa brincadeira. Até parece que o vento espalhou o nosso amor, que feito brasa quando apaga foi perdendo a cor. Cadê o nosso amor? E que mesmo quebrado pode ser consertado. A gente cria, dá um jeito, inventa uma maneira de se reamar. Oh, oh, oh, junta aqui o seu corpo no meu, fala em meu ouvido que ainda sou seu. Só seu amor. Cê sabe que essa vida é passageira, e que guardar amor pra depois é besteira. O coração não gosta dessa brincadeira. Junta aqui o seu corpo no meu, fala em meu ouvido que ainda sou seu. Só seu amor. Cê sabe que essa vida é passageira, e que guardar amor pra depois é besteira. O coração não gosta dessa brincadeira. Junta aqui o seu corpo no meu, fala em meu ouvido que ainda sou seu. Guardar a mufa depois é besteira. O coração não gosta dessa brincadeira. Oh, oh, oh. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Gabriel Gava, Reamar. O Flavinho não divulga só grandes estrelas, não. Se você está começando um trabalho e quer ficar conhecido em Minas Gerais, que é onde nasce o sucesso sertanejo, é só você ligar para o Flávio Bejar, 61998136601. Ele é especialista em Minas Gerais, tem um roteiro de mais de 300 emissoras de rádio que ele vai pessoalmente entregar o CD, viu? Então, se você estiver querendo ficar famoso em Minas Gerais de lá para o resto do Brasil, ligue 61998136601 e fale com Flávio Bejar. No próximo bloco, Pena Branca. Frank Chavantinho, Guilherme Santiago e Zé Mulato e Cassiano. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A vida da gente é marcada por músicas, né? O meu amigo Olinto, lá de Conceição do Araguaia, no Pará, ele é o xerife verde, o homem que cuida dos jardins lá de Conceição do Araguaia. Ele fica numa peleja, numa brigaiada danada, que esse povo quer acabar com as nossas nascentes, né? Ô, Lindo, é uma guerra danada, né? Que o povo, a raça humana é estúpida demais. Nossa Senhora, acabou que vai sujando, sujando, sujando, até um dia que ele vai beber da água suja que ele mesmo sujou, né? Mas o Olinto tá lá, pelo menos, fazendo a parte dele. E essa música aqui foi importante na vida do Olinto, e ele pediu para programar no quadro aqui. Você lembra? Pena Branca e Chavantinho, Vaca Estrela, Boi Fubá. Seu doutor, me dá licença pra minha história contar. Hoje eu tô em terra estranha, é bem triste o meu penar. Eu já fui muito feliz vivendo no meu lugar. Eu tinha cavalo bom, gostava de campear. Todo dia eu aboiava na porteira do curral. Filho do Nordeste, não nego meu natural, mas uma seca medonha me tangeu de lá pra cá. Lá eu tinha o meu gadinho, não é bom nem imaginar. Minha linda vaca estrela, eu meu belo boi fubá. Quando era de tardinha, eu começava a boiar. Ei, vaca estrela, boi fubá. Aquela seca medonha fez tudo se atrapalhar. Não nasceu capim no campo para o gato sustentar. O sertão se esturricou, fez o aço de secar. Morreu minha vaca estrela, se acabou meu boi fubá. Perdi tudo quanto eu tinha, nunca mais pude aboiar. Terra do Sul, longe do torrão natal, quando eu vejo em minha frente uma boiada passar, as águas correm nos olhos, começo logo a chorar. Me lembro a vaca estrela, me lembro meu boi fubá, com saudade do Nordeste, da vontade de apoiar. Você lembra? Recordei essa canção maravilhosa de Patativa do Assaré, Pena Branca e Chavantinho, Vaca Estrela, Boi Fubá. Eu, uma vez eu estava viajando e fiz um pouso lá, fiz uma escala, né, lá em Recife, e andando lá, fazendo hora lá, esperando outro voo, entrei na livraria do aeroporto lá e tinha um livro maravilhoso de Patativa do Assaré, um livro grande, muito bem encadernado. Eu comprei, custou caro pra caramba. Cheguei aqui, alguém me pediu esse livro emprestado, eu já pelejei pra lembrar, só sei que o cheque levou e não me devolveu, né? É um livrão do Patativa do Assaré, esse grande artista popular do Brasil, que tá lá em cima já, tá lá em cima, inclusive encontrou com meu irmão Eto esses dias lá, né? Essa música aqui tá fazendo o maior sucesso, Guilherme Santiago, Jogado na Rua. Tá fácil ficar sem teu amor aqui. Que saudade que dá, chego a ter dó de mim.

pra nos guiar pela vida, nos deu uma consciência. A noção do bem e do mal, e pra fazer a regência, designou um irmão, nosso anjo guardião, pra evitar nossa falência. Nossa pobre matéria é o casqueiro sem valor. Nossa alma é o cerne com futuro promissor. E o machadeiro sagrado é Jesus nosso Senhor, que em sua grande missão de nossa lapidação ensina somente amor. Zé Mulato e Cassiano, música nova do seu novo CD, Lapidação. Devagarinho eu tô mostrando as músicas aqui, porque é tudo bom demais da conta. Zé Mulato e Cassiano não dá pra escolher uma só pra tocar, não, né? Porque eles fazem um repertório, são muito criativos, as músicas são quase todas do Zé Mulato. O Cassiano de vez em quando participa de uma daqui, outra dali, mas o grande criador da dupla é o Zé Mulato, né? E ele tem coisas interessantíssimas. O Zé é um camarada, é um dos grandes compositores desse Brasil, um grande violeiro e grande cantor também, ao lado do seu irmão Cassiano, que é uma fera no violão. É, além de cantar muito bem também. Zé Mulato e Cassiano fazendo sucesso depois de velho pra esse Brasil todo. No próximo bloco eu tenho uma dica pra você. Gente, o Rio São Francisco tá secando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. A dica do programa de hoje vai abordar um tema muito importante, muito sério. E quem fez um contato comigo foi o meu amigo Zé dos Passos, que é o diretor-presidente da Beira Rio FM de São Francisco, nas Minas Gerais. São Francisco é uma cidade com aproximadamente 65 mil habitantes, às margens do Rio São Francisco. Você, para vir a Brasília, você tem dois caminhos. Ou você passa por dentro e, saindo de São Francisco, você pega uma balsa até o outro lado do Rio, aí a próxima cidade é Pintópolis, aí você vem em direção a Brasília. Mas não é só São Francisco que usa essa estrada, não. Toda aquela região do norte de Minas, que é uma região de grande produção também agropecuária, usa essa estrada para trazer a produção para o centro-oeste e até para São Paulo. Só o que está acontecendo? O Rio São Francisco, ele baixou e a balsa não consegue passar de um lado para o outro. A alternativa é você passar, pegar o asfalto por lado ali de Paracatu, João Pinheiro, aquela região João Pinheiro, Paracatu, você dá uma volta de 900 quilômetros, é muito longe, né? Agora, o alerta é o seguinte, no governo do presidente Lula, foi anunciado um programa que deixou muita gente esperançosa, que era levar a água do Rio São Francisco para estados onde a seca é terrível. Só que tem um problema, eles esqueceram, por exemplo, ali quando você passa, vai na Bahia, para você ir de Barreiras para Ibotirama, ali o rio era muito fundo. Agora você, nessa época do ano, você passa de balsa lá, a balsa tem que sair procurando caminho, porque o rio está assoreado, em função, claro, do desmatamento das suas margens, das nascentes dos seus afluentes que caem nele. O fato é que hoje não. Por isso, inclusive, o projeto São Francisco não terminou, e pelo jeito não vai terminar nunca, porque não tem água para levar, nem para o próprio rio continuar a sua vida, imagina, para levar para os outros estados. E o meu amigo Zé dos Passos me pediu que tentasse sensibilizar as autoridades, e eu prometi para ele que eu vou apresentar as campanhas dos candidatos, né, da presidente Dilma, do Aécio Neves, do Eduardo Campos, os principais candidatos, essa proposta, né, de pelo menos ali nessa região fazer uma ponte de 1.000 metros, que é mais ou menos a distância que tem ali, para que essa importante ligação que une o norte de Minas com Brasília e com São Paulo não seja interrompida. Então nós vamos tentar fazer isso. Muito obrigado, viu, meu amigo Zé dos Passos, você que está sempre preocupado com as coisas aí de Minas Gerais. E eu tenho uma sugestão para as autoridades. Ao invés de tirar a água do São Francisco onde não tem, tira lá quando ela estiver caindo no mar, aí devolve para cá, faz um aquaduto. Não tem oleoduto que vem da Bolívia, gasoduto da Bolívia, tem oleoduto de tudo quanto é lugar atravessando o Brasil. Por que não fazer um aquaduto, né, que trazendo a água que vai para o mar, que é a água que vai ser perdida, para aí sim socorrer os nossos irmãos do Nordeste que têm vivendo uma parte do ano numa seca terrível, né? Agora, tirar onde não tem chega a ser irresponsável. Música nova de Gustavo Lima com a participação de Bruno Marrone, Nem Dormindo Consigo Te Esquecer. Sem você, minha menina, acordar toda noite e ver você não está. De manhã quando o sol aparece através da cortina, não consigo conter o desejo de te encontrar. E estando sozinhos na terra, eu curo meus olhos. Você deve estar por aí, numa rua qualquer. Então sai de mim sem medo, eu te procuro. Com o meu pensamento enquanto esfio o café. E uma saudade bate forte lá no fundo. Vontade louca de te amar mais uma vez. Da casa, procuro teus olhos. Você deve estar por aí, numa rua qualquer. Então sai de mim sem medo. Oh,

chorar por tão cruel sorte. Morena, pense direito, pois paixão é como fumaça. Mata um homem, machuca, arrebenta, é vontade que dá, depois passa. Esse amor me tortura, faz da minha loucura a razão de viver. Traz os meus sonhos de outrora e me faz ver agora e vou enlouquecer. Amor, chorar por tão cruel sorte. Morena, pense direito, pois paixão é como fumaça. Mata um homem, machuca, arrebenta, é vontade que dá, depois passa. Eu mostrei aí a música nova de Wellington José, composição de Cleiton Aguiar, Paixão é como Fumaça. O Wellington José é um artista com mais de 30 anos de carreira, né? Já lançou vários discos e está lançando em primeira mão para todo o Brasil o seu novo CD, regravando uma música que eu gravei num disco meu de 1989. Wellington, sucesso para você, viu? Muito obrigado aí pela preferência da música que eu fiz. Eu não vou atrás de artista nenhum para gravar minha música, mas aqueles que pedem eu libero na maior tranquilidade. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje, Matheus Milani, Solange Pequeno, José Ricardo, Jaboticaba Jussara, César Andrade, a divulgadora Lúcia Santos e Altamiro Rocha de Oliveira. E é claro, você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo. Receba aí os nossos votos de muita paz, muita luz, principalmente muita saúde. E essa oração bonita que se chama Poder Supremo. Brasil! Vamos rezar. Brasil, vamos orar. Há um poder supremo, e esse pode fazer tudo por você. Não tente vencer os seus problemas sozinho. Recorra a ele e usufrua o seu auxílio. Por que se desgastar se pode recorrer a ele? Ele sabe o que é melhor para você. Se o caminho para uma tarefa, para uma responsabilidade, para uma dificuldade que ultrapassa a sua capacidade, pode estar certo que ele mesmo se encarregará de tudo que está por resolver, no devido tempo, à sua maneira. Apresente-lhe o seu problema e peça-lhe uma resposta com fé e ele dará. Não temais, nem vos assusteis, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amém. Oração do Poder Supremo, né? Belíssima oração, do livro Didática Espiritual, da sua 7ª edição. Essa música foi um grande sucesso na voz do pequeno gigante da canção Nelson Ned. Aqui uma regravação do Goiano da Voz de Mel, Leonardo, Tudo Passará. Eu te dei, meu amor, por um dia, e depois, sem querer, te perdi. Não pensei que o amor existia e que também choraria por ti. Mas tudo passa, tudo passará. E nada fica, nada.

que já me cansei de tanto sofrer. Esta madrugada estarei de partida pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando o galo cantando, o iambu piando no escurecer, a lua prateada clareando a estrada, a relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. Relembrando Goiá, abraçando meu amigo Simval Pereira, lá na minha terra em Coromandel, Biá e Goiá, saudade de minha terra. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. Conserve os olhos fixos no ideal sublime e lute sempre pelo que deseja, pois só os fracos desistem e só quem luta é digno de vida e vitória. Conserve os olhos fixos no ideal sublime e lute sempre pelo que deseja, pois só os fracos desistem e só quem luta é digno de vida e de vitória. Essa é a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Pique Massaro. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Hoje é o dia 14 de julho, uma data importante lá na França, que é considerada a data da independência da França, porque foi no dia 14 de julho que aconteceu a queda da Bastilha, que acabou estourando a Revolução Francesa, né? E quando surgiu aquele belo hino francês, a Marselhesa, Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'entendard sanglant est arrivé, l'entendard sanglant est arrivé. Ô orne citoyen, formez-vous bataillon, marchons, marchons, qu'in sangue impi, abreve no silon. O mais importante disso tudo é o seguinte, o mais impressionante. Eu aprendi essa música quando eu tinha 12 anos de idade, a gente tinha aula de francês com a saudosa professora Dona Esther, que ensinava francês pra gente com um acordeão no peito, tocando aquelas belas músicas francesas, e o pouquinho de francês que eu sei, aprendi nessa época lá no Ginásio Coromandel em 1962. Vejam vocês o que é o cérebro humano, né? Amanhã tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão. Você que me acompanha no rádio pode me ver também na televisão. Se não tiver a Rede Brasil aí na sua cidade, não tem importância não. Você pode me assistir no canal 1 da TV Oi, no 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas parabólicas e também pelo site rbtv.com.br. A única televisão paga que não transmite o meu programa é a NET. Então, se você quiser me ver, larga a NET, pega uma dessas aqui, que você vai acabar me assistindo toda terça-feira às 23 horas e repetindo no domingo às 10 da noite, sempre com entrevistas muito interessantes. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para o cantor Pique Massaro. Ainda vou te fazer feliz. Que foi ontem que você me amou, mas você escolheu ficar pelos cantos e esquecer os planos que a gente sonhou. Esperando fiquei distante, mas sou melhor que antes de te conhecer. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Pique Massaro, Ainda Vou Te Fazer Feliz. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 613-532-6993. 613-532-6993, de segunda-feira até sexta-feira, das 8 da manhã até 7 horas da noite. Quem me mandou essa música do Pique Massaro foi a Flora Cinta Arruda, ouvinte do nosso programa. Ela mora lá no interior de São Paulo e está sempre participando conosco. Flora, um abração para você. Seus outros artistas, devagarinho, eu vou mostrando aqui, tá bom? Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado já para a sala de aula. A Faculdade da Música vai apresentar os mestres Zezé de Camargo e Luciano, Saudade Bandida. Preciso de